Maria 5050, controle, prossiga. Ajuste 1-0 no meio, mantenha-se em condições visuais. Informe ingressando na CTE Salvador, 20 milhas afastado, Maria 5050. Tchau, até o prossiga, bom dia. O senhor está mantendo 090? Afirmativo. Eu estou recebendo seu modo Charlie 125, o nível. Por gentileza, faça o cheque no equipamento transponder, modo Charlie. Chame no ideal de descida, voe direto o ETAP da presente. Ok, já está no ponto ideal de descida, eu vou no ETAP. Ok, desça até 4 mil pés, ajuste 190 no meia. Vitor Charlie Hotel. Bom dia, chegada Mari. Vê se mantenha 050, vigilância radar. Mari 050, tá, 3, 2, 3. Só um minuto, vamos ver de novo. Livre LS X-Ray, manda o localizador. 3, vai chamar no localizador, vou mandar no quarto. Tá 3198, continue descida para 3000 sem restrições, inicie redução para 2100 mais. 3.100 restrições, vai começar a repetir o seu nome. Azul 4207, redução para 2109. 3859, passa 150, chame o centro em 1288, alterno 260. Centro 288-260-3859. Isso deve demorar aproximadamente uns 15 minutos, ok? Papá Lima, Mike Fox, seu controle. Charlie, bom dia. Autorizado de chegada a Mari. Desse mantenha 060, redução 250 nós, vigilante. 060, reduz para 250. Alguma chance vai estar? Então mantenha a proa de Mari. Mantenha a chegada. Atenção. Controle 4207, pequeno desvio de uma milha esquerda da rota para evitar formações. É possível fazer pela direita? É o número 3 aí no sequenciamento. É meia milha à frente somente, a gente já vai retornando. Ok, informe no término para iniciar a desatoração do... para o sequenciamento, ok? Positivo, obrigado. Da Brinde, apertou no 16, Belo Horizonte. Afim. Gol 1397, pronto, cópia? Pronto para a cópia, 397. Está autorizado para Congonhas nível 360. Decola da 10 com pertura saída. Dael Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5057, 120, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizado para São Paulo Congonhas, conforme nível 360. Decola da pista 10, saída da El Leda Bridge, Alfa Zulu 16, Bravo até o Zulu 13. 5057 ao transponder, controle 1208, voo 1397. Procedimento correto, me chama quando pronto para o posto no pátio 3. Trabalhamos quando pronto, voo 1397. Receba ainda o seu transponder. Já tem livre pouso, pista 10. Vento 140 graus, 102. Livre pouso a 10, 104. Romeu Gillette, Romeu, pronto, cópia? Autorizado para terceira de treta, 045 ao nível, decola da 17 na Xã, após decolagem em curva direita, restrito meu pé até para a barra. 5073 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Pessoas a bordo. Tracionamento TAC 118 do final 95, altímetro marca 1016. Azul 4207 para o localizador, curve à esquerda na proa 140 e forma estabilizada, desce mantém a 2000. Ok, esquerda 140, desce 2000, azul 4207. Vitor Charlie Hotel, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 060, limite ao localizador. Esquerda 060, limite ao localizador. 3896, desce mantém a 3000, ajuste 1096. Redução para 2109. 3198 na aproximação final. 3198 complete final ILS, chame a 2-118-95. 3895, 3198. Torre Salvador, bom dia, 3198, aproximação final, pista no zero. Continue, aproximação, repostante, acaba a final. Informa iniciando a chuva leve no momento aqui da vertical. Afirmativo, 3198. 118 do sinal 95, a frequência da torre. Informe na final para pouso, Lima White Fox. Gente, o meu autorizado é manter no 7. 5 forma estabilizado. 075, motorário estabilizado. Qual altitude que está mantendo agora, o Thiago Hotel? Atingiu 5 mil, descida para 4 mil. E continue descida para 3 mil e forma atingindo. 3 mil, contrário com 5 mil, Thiago Hotel. Papa, papa, bravo, India Charlie, reduz a velocidade, 2109. 2109, Charlie. Azul 4207, complete final ILS, chame a torre 118.95. 1895, obrigado. Então 3896, desse mantenha 2000, livre ILS, quando localizador. Torre, voo no 04. Torre Salvador, muito bom dia, o 4207 ILS. A 207, continua a aproximação, vai autorização de pouso. 207. Bom dia, autorizado de chegada a Mari, desse mantém a 4.000 pés, o ajuste 1096. 4.000, Ventura 50 graus, 8 mais. Sente, Lefoso, 50, 398. Nossa pousa de ponto molecular, ali. Frequência livre, Mike Fox. Tiago, é possível manter a velocidade até próximo de Duna? Aqui, está autorizado a Tarantino até 2000? Autorizado 2000, informe atingindo livre LSXN e informe o localizador. Vamos lá no log, está rota. Bravo, India Charlie, continue descida para 3000 pés, ajuste 1096. 3000, cruz 16, Charlie. Decolagem Romeu, Juliette Romeu, vento 120 graus, 109. Maria 5050, ciente, mantém-se condições visuais no litoral, informe para ingresso no corredor Interlagos. À direita, 1219 solo, ultrapasse o ponto de espera e dê passagem à aeronave taxi alvo. Sente passagem ao voo e chama 219. Estimativo, ultrapasse o ponto de espera para liberar a pista. Salvador, bom dia, T3198, livrou. T3198, bom dia. Vai ser de passagem ao tráfego da Gol, segue a retaguarda do mesmo via Juliette, via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Sente passagem ao Gol e protege Alfa e aguarda antes da Juliette. O Chanel 6333, bom dia, mantém a escuta mais da cópia. Romeu, Juliette, Romeu, suba e mantenha 1.000 pés via corredor C. Reporte Farol da Barra. Farol da Barra. Logo 1397 para o TAC, 4 horas e 30 minutos de autonomia, altera com fim com 1.50 a bordo. Segue Índia Alfa no ponto de espera 118.95, altímetro marca agora 1016. Ciente Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1016, voo 1397. 3.000 pés com 2.10 nós de ground speed. O Bravo Índia Charlie copiou. Bravo Índia Charlie para o localizador, direita para o 060 e reporta estabilizado. Direita 060, reportará estabilizado. A 207 é o solo aos 30, livre à direita, chama 219 o solo. 219, azul para 207. 397.0190, pronto. Ciente, mantém a posição. Vai manter a posição, 397. 3896, livre pouso, 150 graus, 8 mais, pistão no zero. Ciente, livre pouso, 10, tá, 3896. Ciente, informe, tem chuva na segunda metade da pista, hein? Ciente. Já, tchau, direto Duna, descendo para 2000. Salvador Azul 4207, ingressando a taxa alta. 4207, prossegue de alta, me chamando seu Juliette. Antes da Juliette, 4207. 10, 104, ingressa via Juliette pro 3. Juliette pro 3, 10, 04. Ô, Salvador, bom dia, lá de volta. Ótimo, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. 90 kg, prossiga. Eu tenho uma... Três tráfegos ainda taxiando, quatro agora que está pousando, você vai aguardar aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Então, 3896, bom dia, prossegue de Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, chamando de Juliette, 3896. Gente, mantenha 500 pés, via litoral, reporte no Petrosul. Você viu pela abelha, como é que foto? Gente. Em Índia Alta, quando no ponto de espera 118.95, altímetro 1016. Ok, após a passagem do azul, segue Índia Alta, ponto de espera 118.95. Oceano 6333, pronto? Autorizado para Congonhas, 360 ao nível, decola da 10, como perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5071 no transponder e no 208 controle. Protegimento correto, me chama quando pronto para puxa. Beleza, mais um cuidado, um beijo, cinza. Fox, confirme visual com campo. Afirmativo, já não atravessa a situação. É minha torre, 9895, Lima Mike Fox. 2895, Fox. Tomai Quebec, pronto, cópia. Está autorizado Jair Novembro Serra Lima, meu pé, decola da 97 na Tia, após a colagem direita, 0161 no transponder, 120, decimal 8 controle. Confirme. Confirme Romeu, Juliette Romeu. Gente, mantenha mil pés aguardando para prosseguir na subida ainda devido a tráfego. Agora nossa posição de 12 horas a 4 milhas, descida para 2 mil pés, é um Boeing da companhia Gol. Controle Salvador, bom dia, voo no 397. Voo no 397, contato radar, suba para nível 360 na saída da Elba. 360, saída da Elba, voo no 397. Marinha 5043, via corredores, mantenha 1.000 pés e reporta ingressando no corredor Interlagos. Reportará ingressando no corredor Interlagos, Marinha 5043. Estou pondo em pátio. Pode direto pra Bata, se facilitar. Então faça pro norte para cruzar imediato o final da 1-0 e chame na final para o Pátio Batã. Pro norte pro cruzamento 1-0, reporte na final, Bata. 983, aliás, mantém 1-0. Aliás, mantém o gol 1983. Subida mais correta, estima para o posto 11. Parou, você vai funcionar em Apoia de 9737, posto 11. Sente, o posto está autorizado, podemos aguardar para o táxi, a aeronave em reboque até o 7, ok? Ok, autorizado, posto 11. Posto comandando aqui, está autorizado para seguir até o 7, agilizando na medida do possível, reporte ao terno. Positivo, novembro aqui no 7, agilizando. Ciência. Controle, voo no 397, solicita voar da AEL para evitar formações. No 397, autorizado da AEL, se desejar, Leda da presente, após Leda Brite. Ciente, no 397, vai manter da AEL por enquanto. Ciência. Duna 260 vai passar Duna, completa aproximação, torre no 895. 395, 260. Já Charlie, sinal Bata sem interferência, alemão em Fox. Senhor Fox, informe o solo da Bata, vento 1, 40 graus, 8 nós. Guarda no solo, Bata, Fox. 118, decimal 95. 95, já. Nesse setor, aeronave do objeto já foi autorizada no 11, vai mantendo escuta e vai aguardar. Momento chuva leve na vertical, se afastando já para o setor norte. Permanece visual no campo. Sim, desmetal. Quero confirmar visual. O 50 não tem visual com o campo ainda. Está na rota para, 50. Afirmativo, micro Bravo e Charles, solo aos 3-9, autorizado o retorno pela pista e livrando a esquerda da aerostar. Marinha 5051, não prossiga. Leitura, Recolas 40, controle 208. 208, uma boa tarde, voo 93. Voo 260, já avistando? Marinha 5051, reporte 20 milhas na CTR de Salvador. O 5051. Autorizado, voo 260. Vai Fox, o solo aos 40, frequência livre. Oi, Salvador, Marinha 5050. Está 3 milhas fora. Informações. Ok, continue mantendo pro Açu. Já está visual com a base aérea, com a pista? É visual, 5-0. Ok, vou pousar direto no Pátio Militar, confirmo. Afirmo. Então está autorizado a aproximação pelo setor norte, pátio militar, informe na final para o pátio. O vento 1,40 graus, 8 nós, Marinha 5050. Agora para o pátio militar, 5-0. Estão em Interlagos agora, possibilidade de seguir pelo litoral para evitar formação. 043, mantenha a posição, aguarde a autorização. Está mantendo a posição. Marinha 5043, chame a torre, no 895. Ah, não, 895. Continue via linha do litoral, aguardando para aproximação ao pátio militar. Vou aproximar via cabeceira 28 ou direto final do pátio, ok? Informe visual com a base aérea. Gente, duas informações e... por favor, repita, a Maria não cumpriu todas as informações. Ok, mantenha a linha do litoral para fazer aproximação via pista 28 ou direto final pátio da base aérea, ok? Informe visual com a base. Afirma, pode dar a pista 28, final para o pátio militar. O 260, solo aos 42, direito 219, solo. Direito 219, console 260. Plano 738, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 1 no 06. 050, 1337. 1397, Centro Recife 1251, no 3325. Recife 1251, no 3325, bom, no 397, bom dia. Bom dia. Qual o contrato da Bianca, tá crescendo? Afirmativo no... trator. Afirmativo, vai rebocando pro 07. Após a passagem do mesmo, contorna o pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1016. O Xané 6333, me escuta? 6333, sempre na sua escuta ali. Condicionado após a passagem do tráfego da WebJet à retaguarda, está autorizado o início do push, me chama quando pronto para o táxi. Afirma, após a passagem do WebJet na retaguarda, está autorizado o push, chama para o táxi 6333. Ok, é o tráfego único no circuito, informe no solo da base, Ventura 30 graus, 10 mais. Marana, no solo, Marinha 3043. Juliette Lima Tango, confirme, está com